que sou bandido, mereço minha punição. A sentença está dada e vou rumo à crucificação. Tudo que fiz como um filme passar na memória. Eu mal sabia, minha vida entraria pra história. E todo o mal que eu fiz, quem eu fiz chorar. Acusado e vai ser assim, vão ter que pagar. Açoitado, humilhado, só a trevas, nada de luz. Aguarda a hora, soldados preparam minha cruz. Esse é o preço a ser pago, enganado pela serpente. A morte é o salário, tudo bem. Fui homem pra fazer e terei que assumir. Está chegando a hora, o Golgota vou subir. Lembra de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso. Eu quero a minha salvação, creio de todo o meu coração. Lembra de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso. Eu quero a minha salvação, creio de todo o meu coração. Lembra de mim, Senhor. As marcas do açoite, talvez seja a eterna noite. E a vida termina hoje, porque eu não fui um bom menino. Porque trilhei esse caminho, pra onde minha alma está indo. Por um momento meu pensamento é interferido. Quem é este homem que está ao meu lado? Olho em seus olhos e vejo, algo está errado. Ele está fraco, parece cansado, está muito machucado. A multidão gritou para o crucificar. As feridas em sua pele são de chocar. Até o mais duro de coração, sei que ele não merece essa punição. Coroa de espinhos furam sua cabeça. E antes que eu me esqueça, sim, sou culpado. Ele não, como pôde, sofrer calado. Fiquei espantado quando o ouvi dizendo: perdoa os pais porque não sabem o que estão fazendo. Bem logo reconheci, esse não é dos meus. Na placa estava escrito rei dos judeus. No fundo eu sei, algo me fez compreender. Este é o filho de Deus que me faz arrepender. Me perdoa, Senhor. Lembra de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso. Eu quero a minha salvação, creio de todo o meu coração. Lembra de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso. Eu quero a minha salvação, creio de todo o meu coração. Minha hora está chegando e já sei o que fazer. Basta uma palavra do Cristo para eu poder viver. Mas primeiro reúno as últimas forças. Sei que são poucas, vou reverter a situação. Abra minha boca e confesso que preciso de salvação. Uma atitude que mudou a minha vida. O que ouvi depois sarou minhas feridas. Não carnais, mas espirituais. Promessa a ser cumprida pelo príncipe da paz. Foi mesmo paz que senti no coração. Algo sobrenatural aconteceu naquela situação. Fiz a petição, esperando do justo o juízo. Senhor, lembre-se de mim quando vieres do teu reino. Do verdadeiro juiz, a sentença de um réu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso. Eu quero a minha salvação, creio de todo o meu coração. Lembra de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso. Eu quero a minha salvação, creio de todo o meu coração. Meu coração, lembra de mim. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Lembra de mim, meu Senhor, meu Jesus. Lembra de mim. Senhor Jesus.